ceia. Tem casa com florzinha na janela. Tem cabra que eu não sei que malvadez é aquela. Na rua do Pameleiro, na frente da casa do coveiro. Tão esperando o céu. Soldado sem fada, resolve espingarda no meio da cidade. Vão te deixar nu, e nesse lundu, sem querer razão, até com a mão vão querer dar em tu. E puxou por um lado e mexeu, lá vai. O Zé não tem medo nem do Satanás. O Zé tem que tomar cuidado, Zé. Tem que tomar cuidado, Zé. Entrou pela frente e saiu por detrás. Puxou por um lado e mexeu, lá vai. O Zé não tem medo nem do Satanás. Chegando, é, não fique de boca aberta, Zé. Em cidade que for chegando. É,